André Cedês, o Naldi e Iguana. Essa é pra machucar. Hoje eu sei que eu não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ela não ouve. Não vou fugir de mim. Só vou lutar até o fim. Isso é imortal. Pensar um pouco mais. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Hoje eu sei que eu não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ela não ouve. Não vou fugir de mim. Só vou lutar. Isso é imortal, o meu amor. Então recomece, pensar um pouco mais. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal, ó meu amor. Então recomece, pensar um pouco mais. Então vamos viver um sonho a mais. Eu só quero você e não vou querer ninguém jamais. Isso é imortal.